vamos lá! Quero mais. A emoção na flor da pele. Bora começar! One, two, three, vai! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paz. E aí, minha rainha? E dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão rebelde. Eu sou vão tocar seu coração. É pra dançar! O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Bora, Marizinha! Eu sou vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Abraçada bem, dona galera. Aí da quarta rua, da Vila Pinheiro, dona galera do São Vasquinho chegando. Toda vez que eu escuto, sim. Fica à vontade, hein? Deve ser a verdade que eu sou o mal. Cheio de coragem na área. Jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você. Olha dançar, Marizinha. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Eu sou vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Eu sou vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. DJ Rebelde, igual esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. Vem, minha amiga Carol da Garoça, da Garroça Festa. Vem com a gente, alô, Carol. Abraçamos o Rebelde. Vamos junto! DJ Edilson, DJ Edilson. E o Rebelde chegando! Bora, garçom Gil! É Príncipe Negro, melhor som. Príncipe Negro, vem pra dançar, vem ajustar. O som da galera, melhor som não há. Quem escutar, vem balançar. É Príncipe Negro, melhor do Pará. DJ Sabuca, alô Sabuca! Banda Sabrina! Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Rebelde! Recebi no coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Bora, Pito! Sem perceber meu coração dispara. A canção que tocava sacode, Marizinha! Pop só tocar meu coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Minha rainha da gente, minha rainha. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. E aí? DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa DJ canção. Encontras aqui, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Rebelde. Encontrar alguém. sequência de A Cara de Outeiro, né? Ouro negro em um olhar. Relembrei. Desperta enfim uma emoção. Coragem, coragem. Onde você está? Não vou aguentar outra estação. Hoje eu vou sair. Além de investir. Cansar essa canção com meu amor. Porque a DJ Brás detona pra valer. Faz essa garota. Bora, Júnior Furioso. Meu amor, meu ouro negro. Toque bem fundo meu coração. Bora, Pito! Se vibrar, desperta os desejos. Toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro. Toque bem fundo meu coração. DJ Rebelde. Se vibrar, desperta os desejos. Toca pra mim essa canção. Tecno Show, emocionando você. Meu amor, me beija, me cale, me fale que não passou de ilusão. De um doce beijo, desperto os desejos guardados no fundo do meu coração. Fala, linha da top! Meu amor, me beija, me cale, me fale que não passou de ilusão. E um doce beijo desperta os desejos guardados no fundo. Chegamos, Marizinha, senhor! Pode ir, deixa. Bora, Junião! Vou ficar bem com o Itamaraty. Quem sabe assim seja melhor pra desatar esse nó. Pedaços do nosso laço de amor. Oh, oh, oh. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. Gerson vai tocar nossa canção, eu vou dançar. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. Didi Gerson vai tocar nossa canção, eu vou dançar. Tecno Show, sucesso em primeiro lugar. Pedaços do nosso laço de amor. Te cantar na canção Rebelde. De paixão. E tocar em tuas mãos. Descobrir sensação. E aí, Marizinha? Sentir som. Bora, deixa. Pra dançar nesse som. Homem da mídia. E sentir teu coração palpitar de emoção. É pra dançar. Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te a conquistar. Tudo que eu vivi. Dali Rebelde! E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te é conquistar. Eu vou pedir pro papinho tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai, vai! Vai! Vai! E segue bem sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui pra mim. Chama já toda a galera da Terra Firme com a gente. Aqui no Marizinho, abração vocês, hein? A galera da Terra Firme. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. Eu vim do fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Eu quero ver chupa sem arranhar. Chupa, olha minha rainha Dona Jo curtindo. Emoção, poder te sentir, te tocar. Para Marizinha. Sensação de ter você aqui pra me amar. Amor de Rebelde, pra cima! Yeah. que no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. Mi razón es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no. DJ Rebelde. Pequeño hermoso, dice que no te quiere por su forma. ¡Llegamos! Además tú no lo amas, porque no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque no es competencia. ¡Para mi parcero, Pito! DJ Yandy, Yandy, Yandy, DJ Yandy, Yandy, Yandy, DJ DJ Boy, Boy, Boy, Boy. Só pra aquecer, só pra aquecer. Mal de palavrita. Já já tem saudade, vamos lá. Meu celular chamava e tu não contestavas. Bora, Diana, tua bem. E me vi, não havia conexão. Minha única esperança é que oiga minhas palavras. Não puedo, tengo novio. Não me enganes, por favor. Os empresários da feira 25 de setembro, o Neca lá do Sideral e o Rogério lá do Cordeiro e a Nega lá do Sideral. Valeu, valeu. Bora, Rebelde! Vai pra cima! Vai pra cima, vai! Vai pra cima! DJ Rebelde. Chama o grande amigo do DJ Fábio lá do Imperial e meu amigo Júnior curtindo o Marizinho hoje. Valeu, Júnior. Fala, Fábio. Bora, Rebelde, vai. Anjo do Ivan. Elas vão cantar, elas vão cantar, vai. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande Rebelde. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. E sabe canta, vai! Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Oi, meu amigo Dal e a Consuelo lá da Pedreira. São curtindo hoje o Parecer, obrigado. E vai dizendo, vamos lá. elas querem mesmo. Pra se falar de amor, tem que baixar. Eu já vivi o amor. Vai! E posso falar. Rebelde. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. É uma fase. Isso é uma fase, papai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Olha a injeção do Guilherme. Pela grande apresentação hoje aqui no Marizinho Valenciano. Conquistar. E amanhã, segunda-feira, a gente tem a volta do Rebelde. Vai, e mais os DJs do Vascão. Enjeitados. Ivan Master. E Silvinho Vinil. Amanhã aqui, segunda-feira. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me caiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Uma fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Uma fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não me traiu no meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Quer separar você de mim, não vai. Quer separar você de mim, não vai. Quer separar você de mim. O maestro da saudade é DJ Rebelde. Chegamos no Marizinho, bora tocar saudade pra galera, vai lá. Depois do esquenta, né? Agora a gente chega na saudade. Abre e vai. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. E é todo para ligar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Bora dançar! Vai! Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive perto. Mas mas você nunca me viu. DJ Rebelde! Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. E pra gera o Junião, bora Junião! Se disser não, bora Barba! Vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Então não deixe vai. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe DJ Rebelde dentro do seu coração. Meu amor, eu passando do Jejum Furioso junto com as suas furiosas nesse momento aqui do Parecia Brasil de muito amor. Bora dançar! Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita. Bora, Júnior! Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. E a saudade? Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. Rebelde! Nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. E aí, Marizinha, pra dançar? Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Rebelde, bora dançar o dedo. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Bora, minha rainha. Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Ela cansou. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. We'll be right back. preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina, eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Então vem, como passarinho. DJ Samuca, manda pra Balena todas as músicas, manda Samuca. Quero te amar, doce mel. Escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Meu amigo Jabuga, Sabuga, a Malena e o Joaquim estão com a gente. Abração a vocês. Os empresários aí da feira da 25 de setembro. O Nica, lá do Sideral. O amigo Rogério, lá do Cordeiro. E a TX do Sideral com a gente. E do Marginho. Doce como lá. E o sorriso. Teu sorriso lindo. Para me dizer que meu coração. Bora recordar, vai! Sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho. DJ Rebelde! Vem me dar carinho. Quero te amar. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama. Toda a família Pinheiro. Desde até me engana. Vem com a gente. Se rosca em meus braços. Lá da quarta rua. Me mata de amor. Recordando, vai. Me ama, me ama. Desde até me engana. Se rosca em meus braços. Me mata de amor. É pra dançar, vai! DJ Rebelde! Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Então me ama, me ama, me ama. Vive até me engana. DJ Rebelde. Me mata de amor. Me ama, me ama. Beija até me engana.

coisas que acontecem. Amanhã é segunda-feira, gente, tem mais. Tem Marizia. E eu não. E o som do Vascão. Tem Rebelde. Imagem do gente Silvinho. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido, como fez falta sua mão. DJ Rebelde! Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. DJ Júnior Furioso, DJ André e DJ Roma, o trio que vai comandar o som do Guarani, lá de Águas Lindas. Sucesso, hein? De tudo isso, o meu proveito. Bora, Marizinha! Foi aumentar o amor no peito. DJ Rebelde, eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. DJ Rebelde! Pra recordar, vai! Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. Um dia lindo, era domingo. Era domingo, era. E lá se foi meu grande amor. Olha, o trem nem me avisou. Obrigado, Júnior. Tamo junto. Partiu levando num vagão. É pra dançar. Meu grande amor, meu coração. Vai! E eu a deixei ali sorrindo. DJ Rebelde! E aqui fiquei me consumindo. E a saudade tá no ar. E se você já teve amor que um certo dia me deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. Sim, você disse que eu. Bora recordar, vai. Em relação a você, sou